dentro das suas possibilidades, a Misericórdia tem apoiado todos aqueles que lhe batem à porta, como é óbvio, disponibilizou-se junto dos serviços municipais, do município de Oliveira do Hospital, como é óbvio, para receber logo nos primeiros dias pessoas que tinham ficado sem habitação. E estamos pontualmente sempre disponíveis a auxiliar aqueles que vêm até nós e nos pedem esse apoio. O grande apoio vai ser necessário depois da reconstrução das habitações que foram perdidas e ao longo do tempo, a médio e longo prazo.